O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Nosso programa tem a finalidade de conscientizar as causas da psicossociopatologia. A psicossociopatologia é a ciência desenvolvida pelo psicanalista Norberto Kepp e que vai no profundo dos problemas das enfermidades individuais, sociais e ambientais. E, por que não, as espirituais, que são todas elas com uma causa profunda que está justamente no interior do ser humano. Por isso que é um psicanalista, né, que trata dos problemas da economia, da educação, da tecnologia, da arte, o problema da sociedade do ser humano. No geral, tem que ser um psicanalista para descobrir esses problemas, porque quem desorganiza o mundo, quem faz as besteiras no mundo, quem faz as leis erradas, invertidas, quem explora, mata o seu semelhante, quem é lobo ao seu semelhante, quem é demônio ao seu semelhante, quem estraga a própria vida dos outros, é o ser humano. Com a natureza está tudo bem. Inclusive a natureza sofre, né, os percalços desse ataque contínuo da poluição e de uma conduta corrupta, desbragada que o ser humano tem de estragar, de consumir, de agredir a natureza e a própria vida. Então, essa loucura que toma conta da humanidade tinha que ser um psicanalista, um cientista da alma do ser humano para investigar as suas causas mais profundas e expor uma metodologia de tratamento disso. Incrível, incrível, mas isso é possível sim. Um tratamento, uma metodologia, uma ciência toda ela organizada com a sua própria desenvolvimento, né, científico, todos os requisitos importantes de uma ciência e uma bibliografia assim, bastante rica e extensiva em matéria de cultura, de filósofos, de teólogos, de cientistas que Kepp desenvolveu. Então, é uma escola de pensamento que Dr. Norberto Kepp fundou e que é a principal ciência para o terceiro milênio, para a civilização que vem. Por quê? Porque ela unifica, Kepp unifica a ciência à filosofia e à teologia. Então, nada fica de fora. O ser humano está tratado na sua integralidade. Se você quer saber, sim, como que essa ciência pode servir você, dona de casa, você estudante, você um vendedor, você um professor de universidade, você um médico, um dentista, um psicólogo, enfim, você que é um jornalista e que você tem interesse em melhorar a situação da humanidade, a situação catastrófica que está a humanidade, vocês devem ouvir os programas de televisão que estão à disposição no site da Stop, ouvir os programas de rádio, ler os livros, fazer os nossos cursos, fazer análise individual e de grupo, fazer, enfim, todos os meios que nós dispomos de auxílio para essa conscientização em massa, para que nós consigamos uma massa crítica de consciência suficiente para desinverter a humanidade, que está, como diz Norberto Kepp, totalmente invertida, sem perceber o que está acontecendo. Então, nosso site é www.stop.org.br, www.stop.org.br. O nosso telefone é 3032-3616. 3032-3616. Dr. Kepp está aqui conosco e alguns dos seus assistentes também para conversarem com vocês. Essa questão, né, da psicoterapia, o primeiro a se aprofundar, assim, chegar a uma causa mais exata sobre a doença que sofre o ser humano foi o médico lá formado em Viena, quando a Universidade de Medicina de Viena era a primeira do mundo. Então, ele se chamava Sigmund Freud. que ele nasceu no Império Austro-Húngaro e era praticamente um neurologista. Então, como ele estudou com Charcot na França, e o Charcot fazia hipnose na França. E através da hipnose, por exemplo, o indivíduo, às vezes, que não tinha boa visão, na hipnose conseguia ver. O indivíduo que tem uma paralisia, o indivíduo que se apresentava manco numa das pernas, ou que se apresentava dificuldade em se locomover, então, através da hipnose, ele se locomovia bem. Inclusive apresentava certos fenômenos que, através da medicina, não conseguia a cura. Então, Freud, vendo, estudando com Charcot, ele desenvolveu o trabalho dele, mostrando que existe no interior do ser humano um mundo inexplorado. E ele deu esse mundo, né, esse mundo, o nome de inconsciência. Então ele diz o seguinte, que a pessoa hipnotizada pode temporariamente, por exemplo, perder um problema assim, médico, né? Um problema assim de andar, um problema nos ossos, na respiração, mas se ele continuar inconsciente, o problema volta. Então a gente vê em pastores, né, em religiosos em geral, essa tendência de curar, de fazer com que a pessoa ela se aproxime do Criador, dessa energia, como nós descobrimos, e que é o Tesla, né? Ele conseguiu assim colocar no uso da eletricidade, então levando Edison a fazer as lâmpadas elétricas e todo esse progresso, entre aspas, né, que a humanidade teve até agora através da energia magnética e não tanto elétrica, porque o que chamam de eletricidade não existe, é magnetismo através dos fios. Então, o que que aconteceu, né? O próprio Freud, ele, como era médico neurologista, ele não conhecia nada da vida psicológica. Então, ele tentou localizar o problema do ser humano através do corpo, como todo médico e toda a medicina faz até atualmente. E é por isso que a medicina ela se tornou até perigosa em alguns casos, né? Então nós temos aqui um jornalista que tem algumas ideias a respeito e, por exemplo, fiz um programa no Fantástico mostrando que a medicina, principalmente os medicamentos, levavam muitos indivíduos a um desastre maior do que a própria doença poderia causar. Então, esse programa até foi censurado, né, pela indústria de medicamentos, e o Fantástico tentou mostrar como era importante, né, a orientação médica. Então, através, né, desse programa, nós mostramos que atualmente já todas as pessoas sabem o perigo dos medicamentos, que traz uma indicação, três, quatro, cinco, até mais contraindicações. Então, qualquer medicamento que a pessoa use causa uma perturbação maior do que um auxílio. Então, a Cláudia escreveu um livro, A Cura pela Consciência, em que ela fala que todo ser humano tem uma farmácia interna, vamos dizer assim, ou então tem uma cura interna, que o ser humano ele pode curar a si próprio se ele consegue ter um conhecimento e uma conduta de acordo com essas forças naturais que nós chamamos de energética, né, magnética, e que até agora não está sendo ainda usada. Aliás, nós fizemos os motores magnéticos, que podem suprir, né, muitas dificuldades que o ser humano tem até hoje em resolver problemas de saúde. E esses motores estão sendo usados já nos ventiladores e pode causar um grande benefício para a humanidade, um grande azar, né, para as indústrias de remédio, que vão deixar de ter esse lucro fantástico. Porque principalmente no Brasil, o ser humano é muito viciado, né, em ter uma farmácia em casa, em ter medicamentos aos montes para qualquer tipo de sintoma. E a própria medicina e principalmente a odontologia, os dentistas, né, são muitos descrentes a respeito da vida psicológica. Então a gente pode dizer quais são os piores fregueses, né, fregueses da psicoterapia, né, quais são os piores clientes para fazer psicoterapia. A gente pode dizer são os médicos e são os dentistas, né? E também a gente não pode esquecer os políticos, né? Porque os políticos vivem da mentira que eles falam. Então o povo vota nas mentiras, depois o bicho sobe lá e faz tudo ao contrário. Então eu quero dizer o seguinte, que é muito importante o ser humano agora, ele unir a questão da psicoterapia, a questão do tratamento das suas doenças, o tratamento da sua vida psíquica ao fator espiritual, né? Porque muitos, muitos indivíduos dedicados à psicoterapia, à psicanálise, tentam resolver os problemas dos seres humanos através da libertação da censura. Mas aí cai num tremendo erro, porque acha que a criança não deve ser orientada, não deve ser assim, vamos dizer, reprimida na questão da conduta. Existe um grande problema, né? Que a censura, a consciência é ruim. Quer dizer, não pode censurar o conhecimento. Ou a criança tem que saber, quando ela pratica uma coisa errada, que aquilo é errado, para ela não praticar quando criança e mais tarde, né? E se ela acha que ela é livre na conduta, ela pode virar um bandido, um delinquente, um drogado, com todos esses problemas que nós estamos vendo atualmente. Então, a censura, a conduta é muito importante. O ser humano tem que censurar mesmo a sua conduta, e não o conhecimento, a consciência. Se ela tem um problema, seja ele qual for, e se ela não conhece esse problema, não tem consciência, ela não tem meios de sanar, né, de ter saúde, de ter uma vida tranquila e mesmo uma vida econômica saudável, né? Não tem que ser um bilionário aí, um ladrão que está roubando, se corrompendo, pegando cargos públicos para roubar o máximo para ele, para a família. A pessoa que segue uma orientação sã, ela automaticamente nunca irá ser pobre, miserável. Então, eu estou falando isso porque muitos têm a ideia de que as pessoas pobrezinhas são pessoas boas. Não são, não. Tanto os pobrezinhos como os milionários, todas as pessoas em geral, têm um aspecto bom na base, mas têm um aspecto patológico em seguida, por causa da inveja, por causa da soberba, por causa dos problemas, né, da avareza, etc. Então, esses problemas é que tem que ser vistos para não deixar que a parte boa, né, porque todo indivíduo tem no fundo uma bondade muito grande, tem a verdade e tem a estética. Todo indivíduo, na base, vamos dizer, por natureza, ele tem, recebe a energética divina que forma o que ele é. Mas depois, né, questões já Até antes de nascer mesmo, e principalmente depois, em contato com a maldade do mundo, a pessoa vai tomando uma atitude errada, se tornando uma drogada, uma bandido, né? Uma pessoa assim desajustada no mundo. Agora, nós estamos aqui com duas dentistas, né? Então, a Marcinha Scrinelli e a Heloísa. Então, veja bem o que acontece na odontologia, essa questão, por exemplo, dos implantes, né? De tirar os dentes naturais e pôr dentes de metal, né? De ferro, de aço, sei lá o quê, implantado assim na boca, né? Na mandíbula das pessoas. Veja o desastre que causa, né, Marcinha? Então, e eu queria inclusive avisar os ouvintes para eles tomarem cuidado com esses diagnósticos de que todo dente hoje em dia tem que ser tirado e já tem logo uma proposta que é para colocar um implante no lugar. E às vezes são raízes que a gente pode consertar, pode salvar. Então, está muito difundida essa questão do implante, né, e de tirar o dente natural e não de conservar. Então, a própria pessoa tem que já saber que tem que salvar o dente, não pode deixar ir tirando o dente assim, né? É uma barbaridade isso que fazem, né, Marcinha? É uma barbaridade E aí, mesmo. Heloísa, tem alguma informação trágica para os ouvintes? Então, a odontologia atual, infelizmente, os dentistas estão virando mais assim uns comerciantes, porque eles não querem mais ter trabalho. Então, qualquer probleminha no dente, eles querem arrancar e fazer implante. No dia a dia, no nosso consultório, acontece isso. Uma senhora estava com um dente molinho, perda óssea na frente. Ela foi não sei quantos dentistas. Todos falaram, vão arrancar os quatro da frente, só porque são um pouco para frente, para fazer implantes. A outra moça, 20 anos, teve um acidente de bicicleta e morreu um dentinho da frente, né? Um incisivo lateral. A dentista falou, você vai fazer tratamento de canal, mas depois nós vamos tirar e fazer implante. Então, tá um absurdo, assim. É, tudo, eles só querem fazer implantes, Eu porque... dei uma festa de ortodontia. Todo mundo a gente vê em todos os lugares com aparelho Ah, dentário. é. Aparelhos também, Nossa, mas parece uma moda, uma é questão de epidemia. lucro, né? É lucro, É comércio. lucro, é lucro. Depois eu queria que na próxima vez vocês falassem um pouquinho dos perigos desse negócio de colocar esses Da aparelhos, ortodontia? depois a pessoa já ser adulta, inclusive, que deve ser terrível mexer com toda a base, né? Agora, o Ortiz que está aqui, ele escreveu uma obra nos anos 70, 80, Ortiz. 70 foi assim uma bomba na época que chamava Decadência da Medicina. E que hoje seria um livro até, né, meio Suave. suave, na época foi uma bomba. Porque ele e o Dr. Kasseb, José Kasseb, escreveram juntos um livro Lembra falando do dos Ibrahim problemas. Soed, daquele Bomba, bomba. comentarista? Ele falava bomba, bomba, bomba. Bomba, bomba. Tem alguma bomba agora, Ortiz? Ele tem. Sabe que eu continuo escrevendo sobre a medicina, né? Eu acabei de escrever um artigo Até a morte, né, até seu agora. Márcio? Eu vi um. Saiu uma notícia em Portugal, o seguinte, que todas as pessoas que se suicidaram em Portugal haviam consultado o médico antes, ou no mês anterior, ou no ano anterior. Então, o que que isso mostra? Eu falei assim, que não é nenhuma surpresa, porque os próprios médicos são os profissionais que mais se suicidam. Tem estatísticas da ONU, né, que são os que mais se matam. Isso daí mostra um despreparo deles na O que parte morre mais psicológica. cedo, né, São os que Ortiz? morrem mais cedo, os que Espera um têm mais pouco, problema de como assim? drogas, Eu não tudo. entendi. As pessoas em Portugal que consultaram, quem que morre? O médico ou a Não, por pessoa? exemplo, essas pessoas, elas foram procurar o médico porque tinham depressão, vontade de se suicidar. E não adiantou nada, elas acabaram se Se matando. Se suicidaram. suicidaram. Só que os próprios médicos também, quando eles têm problemas psicológicos, eles se suicidam muito mais do que as outras classes profissionais. É Então, verdade. isso mostra a falta de ensino da psicologia, da psicoterapia, da psicanálise no currículo médico, que eles Exatamente. ensinam errado. Então, eles não conseguem se salvar desses problemas psíquicos. Exatamente. Outra coisa que é muito impressionante, senhor Ortiz, é aquela questão do número de mortes, né? A primeira causa mortes nos Estados Unidos já é oficialmente declarada como sendo por médicos, remédios e hospitais. Isso é assim exatamente mesmo, Ortiz? É que assim coisa mesmo incrível. Inclusive, doutora Cláudia, veja bem, 200 mil pessoas morrem por ano nos hospitais. Isso são estatísticas dentro do hospital. 176 mil são mortes causadas pelos medicamentos, efeitos colaterais. E os outros são erros médicos, erros de cirurgia e tudo. Considerados, inclusive, por eles, né? Por eles, é oficial. Estatística oficial. Agora, só que eles não estão considerando, doutora Cláudia, as pessoas que se automedicam, uhum, morrem em casa por causa de um medicamento. Isso. Ou então, pessoas que sofrem acidentes nas estradas ou de trabalho por causa de efeitos colaterais psicotrópicos, sim, e tudo. Então, é muito maior. Agora, mesmo que fosse só a estatística do hospital, 200 mil, já é... Veja bem, na guerra do Vietnã toda, 10 anos, morreram 58 mil pessoas. Agora, em um ano de paz, vamos supor, morrem 200 mil. A bomba atômica de Nagasaki e Hiroshima matou 60 mil pessoas, as duas bombas atômicas. Então, é um genocídio. É o que o Robert Mendelssohn chama de iatrogenocídio, quer dizer, mortes causadas pela iatrogenia. Os efeitos colaterais. Então, agora quem está nos ouvindo vai dizer assim, porque eu já ouvi muitas vezes, diz, mas todo mundo tem que, para morrer precisa de um médico ou de um hospital. Mas por que precisa, né? Então a gente pensa assim, por quê? Inclusive já é questionada essa questão de a pessoa precisar e estar na UTI ou no hospital para morrer. Não existe mais morte natural em casa. E isso, inclusive, a família tem horror de ver alguém em casa. Começa a ficar doente, já manda para o pronto-socorro. E lá, se a pessoa tinha alguma chance de viver, isso fica reduzido sensivelmente por causa dessas intervenções que o senhor está fazendo referência. Mostra isso. É, né? Aí morre muito mais depressa. E também, então pergunta assim, mas qual que é a esperança, então? Se nós temos doenças graves, qual que é a esperança de um doente de se curar? Aí é que está, doutora Cláudia. Aqui a gente vê. Eu posso falar, como testemunha pessoal, a gente vê aqui, na psicanálise integral, muitos pacientes se curarem de doenças graves, gravíssimas, até problemas ósseos, sim, problemas circulatórios, câncer, sem tumores, mudar de vida, diabetes, sem mudar de mulher, de time de futebol, de partido político, de nada, profissão, de cidade. Isso, quer dizer, é o que mostra que realmente a causa fundamental foi a psíquica. E aliás, senhor Ortiz, eu gostaria de acrescentar aqui que não é como se pensa que todas essas curas, ou a maioria das curas dessas igrejas, onde as pessoas vão e são curadas, que a maioria é falsa. Não é falso, é verdade. A pessoa pode sim ter curas, sim, através do aspecto anímico, da alma, que é a psique e a alma, é a mesma coisa. Se a pessoa vai a um lugar desse, é porque ela já percebe que ela tem um problema assim emocional com relação à sua fé, ao bem na vida dela, que ela está afastada de Deus, que tem alguma coisa errada e que ela precisa da ajuda de Deus, né? Então, ela baixa da arrogância dela e vai procurar ajuda. E muitas pessoas, sim, são curadas. O problema que a gente precisa verificar aqui é que, se a pessoa não conhece melhor o que causou aquela doença, o que a levou a ficar doente, ela pode vir a repetir, a retroceder no quadro e desenvolver uma outra doença numa fase ou um acidente. Por isso é que se aconselha que haja a unificação da teologia com a ciência e os problemas das enfermidades, eles sejam abordados de uma maneira mais ampla, não só teológica. Claro que Deus cura a pessoa, se ela aceita, Deus é capaz de qualquer coisa, imagina. Agora, a pessoa, ela própria, ela pode recusar essa cura um momento mais para frente, sem ela perceber. Então, essa patologia, os obstáculos que a pessoa coloca para a sua própria cura, ela precisa conhecer. E isso está presente em todos os seres humanos. Claro, posso... Então, já estamos chegando no final. Temos que dar o nosso telefone. O senhor escreve aí para o senhor falar a próxima semana. Fica uma surpresa para os nossos ouvintes. E para mim também. Semana que vem, 3032-3616, 3032-3616, 3032-3616 é o número do nosso telefone. E o nosso site é www.stop.org.br. Até.